Uno CP2 controle Salvador, sem identificação bestial, guia. Chegada com médio 1, para o nível de voo 050, ajuste ao alcance no 013. Zero, bom dia, Proscópio. Autorizado João Pessoa, via rota Ante Zulu 17 até Recife, após DCP, o nível 350. Decola pistão 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 120.8, transponder 5415. Então 3520 confirmando o nível 350. Protejamento correto, portão 04, chame pronto. Argentina 1910, contact no power, 118.95. Correct. Salvador, good morning, this is Argentina 1910, Saudi Fertilizer, runway 10, on site. Argentina 1910, continue approach and stand by land clear, runway 10. Stand by land clearance, Argentina 1910, copy. Autorizado, chame táxi, 3520. Argentina 19910, clear to land, runway 10, the wind is calm now, calm the wind. Ok, clear to land, runway 10, Argentina 19910, obrigado. Gol 1173, aguarde cópia Guarulhos, nível 360. 360, aguardando gol 1173. Alpha, any call me back before taxiway Julia, Argentina 19910. Okay, clear runway by Alpha, and call you back before Juliet and remind this frequency Argentina 19910. That's correct. São 389, controle Salvador, sem identificação, de fazer chegada com média 1 para o meio de voo 050, ajuste o altímetro 1093. Sempre negativo, vou direto Duna. Foi o 3520 da TAM para o táxi, POV 1162, autonomia 2 horas e 10 e 20, até na Maceió. Autorizado táxi direita via Índia, ponto de espera, reporta pronto para decolagem. O ajuste no 0 no 3, TAM 3520. Autorizado táxi via Índia, já ponto de espera, ajuste no 0 no 3, TAM 3520. Salvador, Argentina 1901, approaching, way to on. Argentina 1901, continue your text via Juliet Gate 11. Continue via Juliet Gate 11, Argentina 1901. Gol 1172, chama agora a turma 118, decimal 9. Continue a aproximação, tráfego já avistado. Informa o Airbus da TAM, prestes a iniciar a rolagem na 10, aguarde pista livre, gol 1172. Da 3520, decolador 17, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 120, boa noite. Gol 1172, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Está autorizado a final do procedimento LSFC, pistão no zero, desta para 2, 1, 3, altímetro 1, 0, 1, 3, reporte estabilizado. Patrulha de Salvador, bom dia, T3520. 3520, bom dia, contato radar na decolagem, rodovia saída pública, transição Caju para o nível de voo 350. A gente sobe via PUCA, transição Aracaju, 350, T3520. Precisa de autorizar direto Aracaju para o TAM 3520? Aguardo. Tente. Adriano 3520 da presença do autorizado voo direto João Pessoa. Direto João Pessoa, 3520, muito obrigado. 219, Libéria direita, mantenha minha escuta, prossiga via Alfa Juliette, portão 08. Ok, vai liberar. Alfa Juliette, portão 8, também pode voar no 972. Voo 1173, pronto, copy. Prossigo 1173. Autorizado, Salvador para Guarulhos, via rota Ampezulu 10 até Taubaté, o nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Sambo 1, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, transponder 5423. Pesado Guarulhos 360, informe do 10 até Taubaté. Decola da 10, primeira curva à direita, federação 1, após Leda e Motiva. Controle 120.8, transponder 5423, voo 173. Voo 173, cotejamento correto, chame pronto no portão 07. Chamarei. 3520, chama agora o centro Recife, 126.85, alterne 125.45. Recife, agora 2685, alterne 2585, centro Recife 520, bom dia. Porra. Estabilizou o MaxRay, o TAM 38 no meio. TAM 38 no meio, chama agora a torre 118, decimal 9. 85 até. Até. Torre Salvador, bom dia, TAM 38 no meio. O TAM 38106, bom dia, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Autorizado no zero, TAM 38106. Voo 11173, autorizado pushback acionar, chame tá. Apenas corrigindo, o 1173 vai necessitar acionar na posição para posterior pushback. Ciente do acionamento na posição, chame pronto para o push, gol 1173. Chamarei para o pushback, 1173. Autorizado, gol 1173. Não, verdade, gol 1173. 3816 no solo aos 29, libere à direita na minha escuta. Prossiga ao táxi via Alfa e reporte para ingresso, táxi Juliette. Alfa, na sua escuta, até a Juliette, até 3816. Então 3816, ingresso Juliette, portão 04. Juliette 04, autorizado 3816. Gol 1173, autorizado o táxi via Fátima e táxi via Índia no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste 1013. Autorizado o táxi via Fátima 1 Índia, reportaria no ponto de espera pronto. espera pronto, gol 1173. Gol 1173, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento calmo. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, gol 1173. Gol 1173, decolado às 37, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, boa noite, volta, gente. Boa noite, controle. Gol 1173, cruzando 1500. Gol 1173. Contra o Salvador, contato radar na decolagem, sua via saída, Sango 1, para o nível de voo 360. Sango 1, 360, gol 1173. Gol 1173, pode ir ao Aleda? Autorizado direto, Aleda, gol 1173. Aleda, 1173, muito obrigado. Gol no 561 no Galeão, aguarde cópia, prepare a subida Sambo 1, Leda, Dóquilo, aguardando. Bruno 561 no cópia. Bruno 561 autorizado Galeão, via rota Antezulu 44, Serra Golfe Romeu, uniforme novembro 857, Monsu, o nível 380. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, realiza perfil da subida Sambo 1, Leda, Dóquilo. Frequência do controle 120.8, transponder 5434. Planejamento correto, portão 09, chame pronto, Bruno 561. Gol 1173, chamador do centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo 125, decimal 1. 2835251, gol 1173. Bom dia, volta a ver. Bom, volta. Alô, Salvador, muito bom dia. Yeah. Ok, Salvador, tá bom, teste de áudio aqui. Salvador, bom dia, aqui é o Oscar, né? Oscar, né? Alfa, quem dormiu? Prossiga. É, professor, de rebote, faz 3 para posição... Você tá em que posição e quer ir pra onde? Não entendi. É, parte 3 pra posição 7, parte principal. Gente, autorizado iniciar a reposta para ingresso no parte principal. Ok, bom dia, obrigado. Autorizado, voo no 561, não reposta. Prossiga. Golf, Golf Oscar. Até a posição de número 9, na posição que é autorizado iniciar o pushback aí no parte 3 e aguardo para prosseguir até a ponte 9. Salvador aqui, Alfa Vitor Romeu. Nada, para seguir até a ponte 6, se agilizando. O Xané Alfa Vitor Romeu. Ok, positivo. Salvador, 6 onda com 38 a bordo, Serra Guarulhos, território 25, pronto, tarde. Aguarde o seu inicial, tá? Salvador, aqui é Oceané, Alfa Vitor Meio, toma até meu reboque, parte 3 para posição 7, parte principal. Gente, Oceané, Alfa Vitor Romeu. Obrigado, boa noite, bom dia. Gol 1561, táxi autorizado via pátio e Índia, ponto de espera, reporta pronto para iniciar a decolagem e ajuste na 093. Gente, gol no 561, autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento variável 039. Golf, Golf Oeste, autorizado a prosseguir até ponte 9, reporta ao término. Ok, senhoras e senhores.